Viagem pelo Universo, adormecendo entre as estrelas. Feche os olhos, respire profundamente e solte o ar bem devagar. Sinta o corpo começar a relaxar, a mente desacelerar e o mundo lá fora se afastar lentamente. Agora é o seu momento de silêncio, de descanso, de reconexão com o universo que existe dentro de você. Leve sua atenção para o topo da cabeça. Imagine uma luz suave e prateada tocando esse ponto. Ela desce lentamente, acalma a testa, os olhos, o rosto inteiro, o pescoço e os ombros se soltam. Os braços repousam, as mãos relaxam, o peito se abre e a respiração flui naturalmente. Sinta essa luz percorrer o abdômen, as pernas, os pés. Seu corpo agora está leve, como se a gravidade o soltasse. Imagine-se deitado sob o céu noturno e cheio de estrelas. O ar é fresco e silencioso. E aos poucos você começa a se elevar, flutuando, suave, sem esforço. A terra vai ficando menor e o céu mais amplo. Você atravessa uma camada de nuvens e chega ao espaço. Ao redor, um manto infinito de estrelas brilha em tons de prata e dourado. Você sente paz, um silêncio absoluto e a sensação de estar em casa. Agora você flutua lentamente pelo universo. As estrelas estão por todos os lados. Elas brilham com serenidade. E cada uma parece emitir uma música suave, quase inaudível. A luz dessas estrelas toca sua pele, aquece o coração e dissolve todos os pensamentos. Você percebe que é parte desse infinito, feito da mesma luz, do mesmo silêncio, da mesma paz. A cada respiração você sente o corpo se dissolver em energia leve e o coração repousa em total tranquilidade. Agora imagine uma estrela à sua frente. Ela brilha intensamente, mas sem cegar. E de dentro dela sai uma luz dourada que o envolve completamente. Essa luz é calor, é calma, é descanso. Ela o embala como um cobertor luminoso. você se deixa levar, sem resistência, sem esforço, flutua entre galáxias como uma folha no vento do universo. O tempo desaparece e só resta o silêncio das estrelas. Agora tudo está em perfeita harmonia. O corpo está leve, a mente em paz. Você é parte do infinito e o infinito o acolhe. Durma tranquilo, durma profundamente. Adormeça entre as estrelas e permita que o universo embale o seu sono.